senti toda a falta do mundo. Ir correndo pra ele me senti tão sozinho de novo. O mundo é um grande ponto pequeno, e é o mundo de tudo que somos nós. Só oh, não. Felicidade dentro da minha mão, apenas espero apenas poder brincar com ela sem machucar ou ferir ninguém. Estrada por dentro do coração de um homem. A mim importa apenas fazer as perguntas, respostas já sei, terminam todas na morte. De você pra mim tem um cheiro, apenas espero apenas que a gente saiba sumir no tempo, mas sem se perder.